vida sou tua amante fiel. Oh, oh, oh, oh, amante fiel. Oh, oh, oh, oh, amante fiel. Eu sou, quem te chamar, sou Fábio, sou.

sabes bem que sem ti eu não ficarei. Seria tentar voar sem asas. E sabes bem, sentir o inverno será cruel. E um novo amor será como nada, ou nada. Sabia que eu

sem saber por que razão vais me deixar. No meu quarto, rolo na cama, sem parar, procurando um jeito de te encontrar.